no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Melhor que uma viagem regada a música boa e paisagem maravilhosa. Mas espera, de onde vem esse som? Vou aí ver. O que seriam esses tubos, bexigas e fios? Não estou entendendo nada. Professora Anaí Pires, você pode explicar? Este vagal ele é composto de dois ambientes. Um primeiro ambiente tem uma escultura sonora que foi construída pelo Fernando Sardo. E no segundo ambiente tem então como se fosse uma oficina para fazer construção de instrumentos, porque tem muito potencial aquele espaço e como que poderia ser uma forma melhor de explorar aquele espaço e mostrar como poderia fazer a construção de instrumento ali naquela oficina, como poderia utilizar de maneira mais adequada a escultura sonora. A música está presente na vida de todos, mas nem sempre sabemos sobre o processo de composição. Ele vai desde a confecção dos instrumentos até a criação da música. Explicar e demonstrar isso é um dos objetivos do vagão sonoro, como conta Anaí. A escultura sonora, que é muito interessante, é toda feita de materiais não convencionais, né? Então são tubos, placas para virar xilofone, são mangueiras, então você tem materiais variados que ele então construiu essa escultura sonora e qual que é o objetivo disso dentro do projeto? A comunidade é experiências musicais. E só porque a estrutura musical é feita de materiais comuns como bexigas e canos, não quer dizer que não precisa de cuidado ao manusear. Palavra de Nair Pires. Porque a escultura sonora, ela é uma obra de arte e ela é muito delicada. Então, às vezes, chegam os alunos menores e acham que pode bater, às vezes até adulto acha que pode bater com força. E aí você tem que fazer intervenção, você tem que mostrar que não. Uhum. A forma correta de produção de som, com qual baqueta que é mais interessante. Então, a gente tem que estar muito atento a isso aí para que haja, que a gente faça uma condução adequada do uso daquele espaço que é para todos. A curiosidade para conhecer o vagão sonoro bateu, né? Saiba que conhecer é bem simples. Basta ir na Estação Ferroviária de Ouro Preto e desfrutar dos prazeres sonoros. Eu sou Thaisa Bocardi, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão. Conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.